fiquei sabendo por outras pessoas que você não vai ficar comigo, que pra você tudo acabou. Fim de caso, fim do nosso amor. Me pediu um tempo, disse que era pra pensar que seu amor por mim nunca vai acabar. Então volta e fala pra mim que é mentira, que não vai me deixar por ninguém. Então volta e acaba de vez com essa angústia e diga pra mim, pois não custa, que sempre vai me amar. Me pediu um tempo, disse que era pra pensar vai acabar. Mas o tempo está passando e nada de você voltar. Estou confuso, não sei em quem acreditar. Então volta e fala pra mim que é mentira, que não vai me deixar por ninguém. Então volta com essa angústia e diga pra mim, pois não custa.